Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trânsito de regresso à antena da SPSR, estivemos parados duas semanas. Sinais dos tempos, nem sempre podemos fazer aquilo que queremos fazer e fazemo-lo sempre com gosto. Ainda assim, deu-nos oportunidade para ouvir discos novos, temas novos, e abrimos desde já com um. No passado dia 8 de abril, um dos clássicos maiores dos Cure cumpriu 40 anos, A Forest. Falamos do segundo single do segundo álbum de originais da banda de Robert Smith, 17 Seconds. Agora, exatamente nesse dia, veio travestido pelo mago alemão Alvanoto, deu-lhe uma carga ambiental, percebe-se a melodia de uma forma muito clara, mas ainda assim transformou este tema numa outra peça sonora. Começamos com A Forest, original dos Cure, por Alvanoto, a abrir esta sessão do Entrance. Boa noite, bem-vindos. Thank you. dos nossos preferidos e basta atentarem nos alinhamentos do Em Transe. Há muito por aqui Rafael Antanirizarri volta em 2020, ele que é muito produtivo, volta pela primeira vez com um disco pela Dice Records, um selo norte-americano mais acostumado a lançar projetos ligados ao post-punk e à eletrónica mais escura e sempre cantada. Aposta em Rafael Antanirizarri, que de facto anda sempre pelo ambiente penumbroso, a juntar-lhe alguma poeira sónica e gravações de campo. Do último Piripitea, por aqui Fright and Control, abertura com a Forest, original dos Cure por Alvanoto, e seguimos a viagem com João Vairinhos, músico português, fundador dos Lobo ao Vivo, toca com Moraes, Ricardo Remédio e Wild North, estreia-se pela sua editora, Regulator, com Vénia, EP de 3 temas, muitíssimo interessante, a explorar o noise, mas também com muita melodia, bastante bem elaborada. Seguimos agora neste pedaço do Em Transe com Vénia, EP de estreia de João Vairinhos, o primeiro trabalho a solo. A correr chegaram logo a seguir Ian William Craig, músico canadiano. Lá em cima chegaram de João Vairinhos, vem em Vénia. Logo depois, a primeira de Ian William Craig, um músico que nos habitua a um registro muito particular na forma como grava os instrumentos e a sua voz, sempre em fitas de cassete, depois manipula tudo. Ouvimos The Red Sun Through the Smoke, Last of the Lantern Oil e seguimos ainda que com voz, sem palavra cantada, na mesma Ian William Craig com Far and Then Farther. Ooh. cima, Ian William Craig, depois BV Dub. O projeto de Brock Van Vy tem mais de 40 discos nos seus créditos. Resolveu, nos últimos dias, lançar 10 Times the World Light. Ele que costuma sempre acrescentar vozes aos seus trabalhos. Desta feita, elas aparecem, mas quase imperceptíveis, muito mexidas e transformadas. De 10 Times the World Light e de BV Dub, Not Yours to See. Voltou também Kyle Bobby Dunn com Selected Ambient Expansion Back, um conjunto de temas que ficaram perdidos em formato demo e que agora surgem sempre neste jeito levitante. To Want This Even For A While, logo a seguir ia ficar para trás Pirouettes do projeto Bedrooms. E agora a compositora australiana que faz jus a uma das guardiãs do movimento neoclássico, chama-se Sophie Hutchings, de Scattered on the Wind, tema-título, parte 1. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Para trás, lá em cima, Michael Valera, terceiro disco pela Deno Valley Records. É deste ano, recente, chama-se Window In. Ouvimos um enxerto do tema-título e terminamos com Hiroshi Yoshimura, um dos nomes maiores da música ambiental e experimental, e diríamos quase ecológica, porque soa a jardins japoneses e a verde. Não fora o título de 86, agora recuperado para vinil, chamado Green. Música de Hiroshi Yoshimura no final desta sessão, tema Fit. Já sabem, regressamos de hoje a 8 dias. No sítio do programa encontram os links que vos levam aos podcasts, também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Esperamos regressar de hoje a 8 dias. Boa noite, fiquem desse lado.